Romeu, 3352 na proa de Frotida, presente, não atrapalhar com a descida para Salvador? Mantenha a saída em 3850 e entrar com a descida. Ok, tá mantendo. Salvador, boa noite, Azul 4235. Azul 4235, a sua identificação, Bonfre 4000 pés, o Juxa na 02 anos. Bonfre 4135. Está livre das restrições da carta, pode descer direto para 4000? Autorizado. Boa noite, 89. Boa noite, 89, você pode radar, sua 360 da El. 360, da El. Boa noite, 89. Foi confirmando, boa noite, 89, voa direto da El, tá presente? Agora autorizado direto. Certo. Mike, me informa dos 2.000 pés, livre ILS reporta estabilizado. 2.000 livre ILS reportará estabilizado, Defante. Então 3398, sem identificação, cheia da Mares, 050. Controle Salvador, muito boa noite, total 9907, Quatango. Total 9907, sem identificação, cheia da Ponte, 2.4 mil pés, ajuste 1020. 0020, cheia da Ponte, 4.000 pés, total 9907. Então 3398, está presente, voitado. Boa noite, 076, sem informação alfa. Gama 076, sem identificação, cheia da Mari, 050-2509. Identificou 050-2509, 076. Azul 4335, desceu 2.000 pés, direto do Uno, repartiu estabilizado. 2.000, direto do Uno. Repartiu estabilizado com a 2.000. Receptor localizador, uniforme Mike, uniforme. Uniforme Mike, uniforme, turbo 186. 186, uniforme. controle é o gol 1889, passando 210. 1889, chão Recife, 251, terminando 3325. 251-3325, muito obrigado, boa noite, 889. Boa noite. Então 3398, desça para 3000 pés, ajuste na 020. 3398, pode considerar o ajuste de contato? Considere, recebe o ajuste de contato, 3398. Gol 1076, retrocedeu para 2109, número 4 na aproximação. 2107, gol 1076. Então 3398, desce para 2000 pés, direto turno, autorizado ele essa excepção, agora reposta estabilizada. 2000 pés, autorizado ele essa excepção, estamos estabilizados, então 3398. Total 9907, desce para 3000 pés. 9907 da total para 3000 pés. Azul 4235, estabilizado. Azul 4235, torre 286. 286, boa noite. Boa noite. autorizadora pro 076, tem informações? Gol 1076, autorizado Duna, reduza para 2009. Necessário, doutor. Certo. Total 9907, desce para 2010, direto Duna, reporte autorizado. Ok, o total vai descer para 2000 pés, mas posso voar Duna? Afirmativo, direto Duna. Perfeito. Na Alfa Costa Solo, em 121, corrida em 118, decimal 6, aguarde 118, minha cópia, por favor. Obrigado, Alex. Nessa frequência, aguarde para colo. Quem reduz a velocidade para 1809, número 3 na aproximação. Gente, redução 876. Rio 5972, passando identificação, desce para 4000 pés, 1020, ajuste. Para 4000, 1020. Autorizado em nível 370, já informo de Luna 9, decola da pista 10, primeira curva à esquerda. Saída Momo, transição Froti. Controle 120, decimal 8, transponda 55, 119. 370 autorizado, decola da 110, com curva à esquerda, saída Momo, transição Froti. Controle 120, decimal 8, transponda 55, 119. Marca Luna 604, para pushback e acionamento, chame na frequência 286. Ó, 160, reporta estabilizado. 1620, reporta na estabilizada, total 9907. Precisa o número de pouso com 074? 76. Número 3 na aproximação. Aí seguir tráfego posição de 1 hora, 9 milhas. Foi 722 ou 60 de grau. Ok, você prova, vai passar o localizador, confere. Para o curso localizador, direita 050, repasse estabilizado. 050, curso lock. Sou Salvador, boa. 3305 da TAM, usa 175 pro 50, gostaria do Aritá. São 3305, essa é a identificação. Mário 050. Mário na proa, 050, 330. Boa noite, Salvador. O RG 7747, autoriza direto Leda. 6747, contato radar, 2360, autorizado direto Leda. Direto Leda, 6747, vindo 360. Total 9907, no localizador, avistando Europa. Total 9907, torre 186. 186. E o 5972 tem condições de voar por hoje, Duna, aguardando o vetor para o curso do localizador? Afirmativo. Sente, Duna, aguarde o vetor. Quando, Duna, 5972. Três zero cinco, confirme sobre velocidade. Leto, meu Deus, obrigado. Salvador 6747, passa nível de voo 160, chame Recife 1251, ATR 1325. According to flight plan route, takeoff runway 10, after takeoff left turn, the departure will be Fuca, Papa Uniforme Charlie Alpha, and the transition Alpha Romeo Uniform. Squawk 5523, Salvador Control, frequency 120.80. Okay, clear to Madrid, climb initially flight level 390, departure Puka, left turn to Puka, transition Alpha Romeo Uniform, scoping 5523, and the departure frequency 120.80, Papa 084. Papa 084, the IRA is at the risk 58 until Romeo Echo Charlie, then according flight plan route. Yes, airway uniform whiskey by way to receive Europa 084. Papa 084, the back is correct. Come back right to push back and start. Yeah, go on. Prosegui após Glenna, conserve right para pôr o pista 10. Rio 5972, reporte visual com pista 10. Olha, pista 10. Controle, tá 3305. Confirma a velocidade do estado, 3305. Confirma para o controle. 05, saindo dentro da 239.